Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. E daí, hein? Tá convencido de que pancadão é cultura? É. Bom, você não precisa gostar dele, mas que é cultura, é. Pois hoje eu vou continuar nessa praia, falando de cultura outra vez, tentando não fazer julgamento de valor. É difícil, viu? E eu vou caprichar na salada musical, prepare-se. Para começar, uma frase do escritor francês André Maurois. Cultura é o que fica depois de se esquecer tudo o que foi aprendido. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Este programa chega até você com o apoio do Itaú Cultural, que sabe muito bem que incentivando a cultura garante a produção de obras capazes de nos instigar, motivar e inspirar, de nos fazer pessoas melhores. www.itaucultural.org.br. Acesse o site e dê uma olhada num mundo diferente desse que você vê por aí. E você, hein? Já acessou o Facebook da Nakata para participar da promoção que pode te dar nada menos que um iPad? www.facebook.com/componentesnakata. O Nakata com K. Acesse a página e clique no post da promoção. É muito fácil participar. A Nakata é a marca dos componentes de suspensão e freios para o seu carro, com um monte de conteúdo no Facebook. Arriscado é não usar a Nakata. Exige a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. O exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas dessa semana vai para dois leitores, ou dois ouvintes, que vão ter os seus e-mails lidos no programa. Ô, Lala, é comprido aqui, vamos trocar a música de fundo, hein? Começo então com o Francis Hortolan, que comentou assim o programa Pancadão é Cultura. Existe também um outro tipo de produto cultural que não se encontra nessas classificações de cultura alta ou baixa. Talvez, dependendo do ponto de vista, se classifique nas duas. São as obras com múltiplos níveis de complexidade. Conquistam o leitor ou espectador com uma mensagem simples, mas contemplam outros conteúdos mais complexos em seus níveis mais profundos. Um leitor comum de O Nome da Rosa, de Humberto Eco, por exemplo, vai encontrar um bom romance policial, uma história de assassinato com algumas passagens de sexo. Outro leitor, um pouco mais culto, poderá encontrar um trabalho de pesquisa inteligente sobre a história da Idade Média. Um terceiro leitor, estudante de semiologia, achará aplicações dos estudos do próprio autor na área, inclusive algumas brincadeiras e trocadilhos muito específicos para os que estudam a área profundamente. Esse tipo de obra consegue aumentar sua faixa de público, mas também ajuda o consumidor mais simples a se desenvolver. Ele, que a princípio veio apenas para se divertir, pode perceber que tem algo mais atrás da mensagem superficial, inclusive se sentir um gênio por descobrir que é apenas a próxima camada de uma gigantesca cebola de significados. Pois é, Francis. Você usou um exemplo mais sofisticado que o meu e disse em palavras mais elegantes e profundas o que eu quis dizer com o exemplo das passistas no programa do Faustão. É isso aí. Esse lance da descoberta das camadas é fascinante, e só quem já experimentou o prazer de descobrir os signos escondidos sabe o que é, não é? Então, e veio também o Marco Aurélio Saraiva, que comentou o Pancadão é Cultura. O programa foi neutro, e eu até entendo o porquê. Ainda assim, algumas questões ficaram em aberto. Quando olhamos para a cultura, nos casos mais extremos, ficam claras algumas questões que não foram abordadas no programa. É certo que em algumas ocasiões a alta cultura, segundo a definição do programa, não é conveniente. Se eu saio na noite do Rio de Janeiro para me divertir, com certeza não vou esperar ouvir Mozart na boate. Nem gostaria que acontecesse. Mas também é certo que, mesmo em um episódio do Café Brasil, que deveria mostrar ambos os lados das diferentes culturas, nenhum pancadão de verdade foi tocado. Não ouvi os funks chamados proibidões, nem os axés mais chulos, nem os forrós universitários mais baixos. Por quê? Provavelmente porque muitos se sentiriam ofendidos e deixariam de ouvir no meio. Eu, por exemplo, quando saio para uma boate, odeio ouvir os funks mais baixos. Não aguento estar presente em um ambiente onde as mulheres se deixam banalizar e todos riem ao som de letras que fazem apologia à violência, sexo imoral e drogas. Existe um limite, onde a baixa cultura deixa de ser cultura e passa a ser uma ofensa. Não consigo considerar como cultura uma música, filme ou o que seja que denigre a imagem de outra pessoa ou mesmo fere a consciência de alguém. Por outro lado, eu não vejo a alta cultura chegando a este ponto. É claro que muitos não gostam da música clássica ou apreciam filmes cult, mas ao mesmo tempo não vejo nenhum destes sentindo-se mal ou ofendidos em um ambiente com uma música dessas de fundo ou um filme destes em um telão. Podem se sentir entediados, mas aí entramos no papo abordado no programa Gosto Não Se Discute. Uma coisa é certa, quando chamamos alguém de culto, com certeza não é porque este aprecia a bunda de mulheres com nomes de frutas. Eu concordo contigo, Marco. Gostar de bunda não é sinal de ser culto, e isso dá um trocadilho ótimo. Quando você diz que o programa foi neutro, significa que eu não falei mal de nenhum tipo de manifestação cultural? Se isso é ser neutro, então foi intencional. Não havia intenção de julgar o valor de qualquer obra. O que fiz questão de mostrar foi que tudo é manifestação cultural. Inclusive esse pancadão de baixaria que eu não tocarei por aqui. Cabe a cada um fazer as suas escolhas, e aquilo que eu chamei de alta cultura é que vai ajudar a escolher o melhor. Por favor, sem repressão, nem depressão, em regressão segue meu povo a cada ano novo, sem exceção. O excesso de egocentrismo acessa o seu organismo, avesso a sua vontade, o hipnotismo rouba a sua atenção. Preste atenção ao que diz o seu coração, a vida é música, me ajude a fazer a canção. Leve o joelho ao chão, quebre o espelho então, azar mundano, humano não muda meu plano, não assa meu pão. A oração salvou mais gente do que a cruz vermelha. Sua maldade em sua mente então será pentelha. Seu coração te aconselha, entre tanta maldade encontrar liberdade. A verdade é uma só, a vontade te muda, então mude pra algo melhor. Meu povo derruba suor, o governo derruba meu povo. Ao invés de suor, derrubemos governo, cheguei, derrubemos de novo. São Paulo, Rio, Tahiti, Kosovo. A minha vida me fez nuvem, homens tremem quando chovo. Senhor, me faça bem e que esse bem eu retribua. Senhor, me faça mal e desse mal me reconstrua. Senhor, me faça sol e eu traga luz na escuridão. Senhor, me faça escuro, então o sol será em vão. Que tal, hein? Você tá ouvindo Juliana D'Agostini e José Tiago Sabino Pereira, o Projota, rapper, compositor e produtor paulistano. Juliana é paulistana também e toca uma variação sobre o tema de Rachmaninoff, enquanto Projota mostra o seu rap no projeto Tribus. O projeto Tribus é composto de 8 vídeos que misturam música clássica com arte popular. Bem, vamos lá. Tentar englobar no termo cultura as questões antropológicas, sociológicas e carnavalescas, mais aquilo que Sócrates chamava de sabedoria, é arriscado. Uma parece ser tangível, visível, passível de ser comparada, medida. A outra é... bom, a outra é a sabedoria. Vamos ver se eu vou por um caminho do meio hoje, mas sem esgotar o assunto. Uma das melhores defesas contra o choque que certos produtos culturais causam na gente é o conhecimento. Conhecer aquilo que você vai experimentar. É muito fácil olhar de fora e criticar. Isso acontece muito com a música clássica, chamada de chata por quem desconhece. Mas se você mergulha um pouco na história, percebe quem foram os gênios, como a música clássica é feita, quais os impactos que ela causa, as coisas começam a tomar sentido. Se você duvida, ouça o podcast Café Brasil, O Efeito Mozart. Consigo perceber nitidamente como fui aos poucos aprendendo a gostar de música clássica, de jazz. Agora estou experimentando ópera e já me peguei por mais de uma vez com os olhos cheios d'água, mesmo sem entender nada do que estava sendo cantado. Parecido com o que aconteceu com você quando ouviu o poema Os Pensamentos São Livres, em alemão, aqui no Café Brasil. Não precisa entender o que eles dizem para se emocionar, basta conhecer o contexto, sacou? Aquela Gangnam Style que você não suporta mais, hein? Numa versão com duas japonesinhas, Janice e Sônia, que formam a dupla Jay-Z, que é um sucesso no YouTube e mostra como os produtos culturais são dinâmicos. Vou usar aqui umas dicas do escritor e professor norte-americano de estudos interculturais, Lloyd Quast, missionário batista que por anos ensinou em Camarões, na África, e aprendeu na prática o que significa lidar com culturas diferentes das suas. Quast criou um modelo para ajudar a dar o passo inicial na identificação de culturas diferentes. Seu modelo tem camadas em diferentes níveis. A primeira camada com a qual temos contato é o comportamento. O que é feito? É quando reparamos no comportamento das pessoas e suas atividades. A roupa que vestem, as atitudes, o linguajar. Observar as atividades das pessoas num baile funk, do pancadão, numa balada sertaneja ou num concerto de música clássica já começa a dar pistas sobre a lógica por trás do seu comportamento. Qual é a lógica de um sujeito usar chapéu, bota de cano alto e cinturão com fivelão dentro de uma balada no centro da cidade de São Paulo, hein? Ou um senhor usar um smoking e sapatos de cromo alemão para assistir a um concerto? A segunda camada são os valores, o que é bom e o que é melhor. Ao questionar as razões para o comportamento das pessoas, o que as levou àquelas escolhas como sendo aquilo que deve ser feito, podemos entender os valores que as movem. Por exemplo, compreender que o rap e o hip-hop surgem como expressão de uma determinada classe social e que o jeito de falar, de vestir, a temática deles representa os valores de um grupo de pessoas de uma determinada região. De gente que também quer trabalhar, ter sucesso, proteger seus filhos e colaborar para um mundo melhor. Calma, já caiu o disjuntor aí, é? Segura aí. We all come out to Montreux on the Lake Geneva shoreline to make a record with the mobile. We didn't have much time. The best place around, but some is stupid with their gum, burn the place to the ground. smoke on the water, a fire in the sky. Smoke on the water. Passo os dias esperando o domingo e a semana parece não ter fim. As horas lentas vão passando e eu passo escondendo o amor que vive em mim. Tudo me é indiferente, somente a lembrança do dia que há de vir. Enche esses dias tão vazios, sombrios, tão tristes, sem ter pra onde ir. Mas no domingo o sol tem mais calor, o céu é mais azul e o amor é mais amor. Porque, meu bem, domingo tua eu sou e noutro mundo estou, pois és só meu também. Que sacanagem, eu adoro fazer o cérebro da turma fritar com esses sustos musicais culturais. Primeiro você ouviu o classicaço Smoke on the Water, do Deep Purple, com o ator Daniel de Oliveira, lá do filme Cazuza. Você é dessa tribo aí? Você gosta? É. Em seguida, na nossa salada musical cultural do Café Brasil, veio Hebe Camargo, lá em 1960, com No Domingo Não, versão de Romeu Nunes para o clássico Never on Sunday. Ah, meu, de delícia. Muito bem, e a terceira camada são os credos. O que é verdade, hein? Certos credos influenciam diretamente os valores, que influenciam o comportamento. Quais são os credos de um grupo de jovens negros, de baixa renda, moradores em regiões periféricas, onde a bandidagem está mais presente do que o Estado? Em que eles acreditam? E o que os leva a falar daquele jeito, dançar daquele jeito? A última camada, a mais profunda, é visão do mundo, o que é real. É a forma como interpretamos a realidade, a maneira como nos vemos em relação ao mundo. Inclui noções sobre a existência humana, o bem, o mal, o divino e o sobrenatural. Comportamento, valores, credos e visão do mundo. Olhe para aquela turma do baile funk e tente exercitar as camadas do modelo de cultura de Kouassi. Imagine que a cultura é aprendida das pessoas que estão à nossa volta, através dos diferentes credos, valores, tradições e comportamentos que são passados de geração em geração. Bom, tá dando pra sacar, é? Tentar apreciar o hip-hop sem saber o que existe por trás dele, que tipo de cultura o gerou, é entregar a análise ao gosto, não gosto. E isso é pouco. Quando você não conhece o objeto da sua análise, será escravo do seu senso estético e vai ficar horrorizado quando chegar no Nepal e descobrir que eles não usam papel higiênico. Ou ver um chinês comendo um gafanhoto. Aquele gafanhoto, antes de ser um nojo, é a herança dos seus avós, de um período em que quem não comia gafanhoto morria de fome. Delícia essa Hebe, essa música é a trilha de um filme grego famoso. Um dia eu conto a história aqui. Muito bem, vamos agora a quem derrubou o disjuntor. Preste atenção, olha só. Eu não estou dizendo que você tem que gostar ou aceitar tudo. Ponto. De novo. Eu não estou dizendo que você tem que gostar ou tem que aceitar tudo. Entendeu? Não? Não? Outra vez, vai. Eu não estou dizendo que você tem que gostar ou tem que aceitar tudo. Pô, não estou dizendo que o ouvinte Marco Aurélio tenha que frequentar um ambiente onde as mulheres se deixam banalizar e todos riem ao som de letras que fazem apologia à violência, sexo imoral e drogas. Não estou dizendo que aquele rap que diz para dar tiro em policial tem que ser apreciado. Não estou dizendo que é uma manifestação cultural normal que algumas tribos de índios matem crianças que nascem defeituosas. Ou que uma cultura proíba mulheres de se expressar, dirigir ou se vestir como queiram. Existe sim um limite, que é definido por meus credos e valores, pelas leis e pelo respeito aos meus semelhantes. Mas sempre, atenção, sempre eu vou tentar descobrir de onde, por qual razão veio esse comportamento. E de quando em quando eu terei surpresas e aprenderei a suportar e quem sabe até curtir algo que eu desprezava simplesmente por desconhecer. E você, hein? E sabia que se acessar a página da Pelegrino Distribuidora no Facebook, pode concorrer a um iPad, a um GPS e a tocadores de MP3 para ouvir o melhor da música, qualquer que seja o seu gosto, hein? Acesse www.facebook.com/Pelegrino Distribuidora. Pelegrino com dois L's. Clique no post da promoção e boa sorte. Pelegrino Distribuidora. Conte com a nossa gente. Ficamos assim então. Cultura é o jeito de vida de um grupo de indivíduos. É aquilo que os une e que possibilita que se adaptem, sobrevivam, vivam juntos em harmonia. É claro que existem forças manipuladoras que, por uma questão de comércio, querem te enfiar certas manifestações culturais pela goela. É, mas isso fica para outro programa. Você não precisa gostar das manifestações culturais de todo mundo. Mas fique sabendo de uma coisa. Os componentes esquisitos daquele grupo que você desaprova estão te olhando. Para eles, o esquisito é você. E que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada quando a passarada fazendo alvorada começa a cantar com satisfação. Arrei o burrão, cortando estradão, saio a galopar e vou escutando o gado berrando, sabiá cantando no Jequitibá. E assim então, ao som do clássico Saudade da Minha Terra, que ficou famosa como Adeus Paulistinha, da dupla Goiá e Belmonte, lá em 1954. Aqui com Chitãozinho, Chororó, com João Paulo e Daniel, que o Café Brasil Multicultural vai saindo de mansinho. Que saudade imensa do campo e do mato, do manso regato que corta as campinas. Aos domingos ia passear de canoa nas lindas lagoas e águas cristalinas. E doce lembrança daquelas festanças onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria. O mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado. Eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Com o hip-hopeiro Lala Moreira na técnica, a operística Cissa Camargo na produção e eu, o MC Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco os ouvintes Francis e Marco Aurélio, Juliana D'Agostini e Projota, Daniel de Oliveira, a dupla Jaisley Cover, Chitãozinho, Chororó com João Paulo e Daniel e... Hebe Camargo. Que salada, meu. E já me cansei de tanto sofrer. Este programa chega até você com o apoio de quem lida diariamente com manifestações culturais de todo tipo. O Auditório Ibirapuera, um templo construído para honrar a cultura como manifestação da alma dos homens e mulheres que querem falar o que não se diz apenas com palavras. www.auditorioibirapuera.com.br. Acesse o site, olhe a programação e vá lá conhecer outras culturas. E para terminar, uma frase de ninguém menos que John Kennedy. Se a arte é feita para regar as raízes de nossa cultura, a sociedade deve deixar o artista livre para seguir sua visão. onde quer que ela o leve. Open Gangnam Style. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.